Carnaval 2016 aqui no Fronte, ajudando você a montar uma folia politicamente correta, sem essas músicas de duplo sentido que tomam conta não só de Salvador, mas também do carro do seu vizinho. Vamos fazer uma volta ao tempo das marchinhas. Um abraço aí ao seu Joaquim, um grande carnavalesco do Twitter que nos deu essa inspiração, mas espera aí, será que vai rolar marchinha mesmo? Vamos conferir aí, né? Vai depender da letra, né? Vamos lá, primeira marchinha. Opa, opa, peraí, dinheiro, mas que tipo de dinheiro? Qual que é a fonte desse dinheiro? É grana lícita, declarada, sem caixa 2, tem isenção de impostos, vale pro Nota Fiscal Paranaense? Como é que fica isso aí? Porque a gente não pode ficar pegando dinheiro por aí não, né? Porque do jeito que as coisas estão hoje em dia, ó, tá ficando difícil. Bom, corta essa marchinha, vamos avaliar a próxima. Não, para também, isso aí é preconceito contra o idoso. Qual que é o problema com a pipa do vovô, pô? Isso aí já ficou no passado, já tem pílula pra isso. Vamos lá, próxima marchinha. Pô, outra marchinha que não rola, né? Isso aí tem um conteúdo altamente homofóbico, enfim. Será que ele é o quê? O que que ele é? Ele é gay? E se for, qual que é o problema? Isso aí é problema do Zezé, não é problema nosso não. Sem chance, corta essa marchinha aí, vamos pra próxima. O mundo de amanhã será das mulheres de hoje. Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Ó, assim não dá, mais uma marchinha homofóbica, enfim, se a Maria é sapatão, se de noite ela é João, pô, mas que desgraça isso aí, deixa, é problema dela, enfim, vamos tentar mais uma marchinha aqui pra ver se anima o nosso carnaval politicamente correto, né? Tava jogando sino com uma nega maluca, me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Tava jogando o sino com uma nega maluca, me apareceu. Olha aí o preconceito de novo, ó, nega maluca. Nega maluca não, não e não, né? Mais respeito com as afrodescendentes que não têm acesso ao sistema de saúde psiquiátrica, faz favor, enfim. Mais respeito, né? Vamos tentar mais uma. Mamãe, eu quero mamar. Ó, essa também não. Pô, mesmo que não tenha trocadilho, né? A questão da chupeta. Chupeta faz mal, entorta os dentes do bebê. Só quem gosta disso é o pessoal das clínicas, né? Que depois vendem aparelho pra consertar os dentes da molecada. Não, de jeito nenhum. Vamos tentar mais uma aí. Somente mais uma marchinha, ok? Aí, ó, incentivando a bebedeira. Quer saber de uma coisa? Chega de marchinha e chega também dessa história de politicamente correto, porque isso aí é um saco, né? É carnaval com rock aqui no Fronte Transamérica.